Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, que manhã linda, maravilhosa, um sol magnífico lá fora, começou a primavera do ano de 2018, mostrando que é uma renovação muito grande da vida sempre. Quando a gente pensa em tantos problemas que existem na sociedade, em nossas vidas, a gente vê que é esse cenário maravilhoso que é o mundo. Ele continua sendo preservado, ele continua sendo garantido nas suas funções básicas para que a existência humana continue aqui. Quando eu falei preservado, acho que alguém já pensou, não, Antenor, nós, humanidade, nós não estamos preservando o planeta. De fato, não. Mas quando eu pensei em preservado, eu pensei em Deus. Que os mecanismos todos que garantem a nossa vida no planeta estão sendo mantidos, porque eles estão dentro de leis universais, que são as leis físicas que regem a parte física do planeta. Todos os mecanismos espirituais que garantem a nossa permanência nesse mundo também estão garantidos e preservados. Porque aqui é o nosso grande hospital, a nossa grande escola, às vezes também é um lar. Esse planeta é uma morada abençoada para a nossa evolução espiritual. E devemos bendizê-lo todos os dias. E esse pedacinho de planeta que nós habitamos, que chamamos de Brasil, também devemos bendizê-lo todos os dias, independente dos problemas que possam existir, independente dos problemas que nós possamos carregar dentro de nós. Porque a lição do Evangelho dessa manhã nos mostra que, se não nos ajudarmos, em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer momento da nossa existência, ficará difícil que o céu nos ajude. Essa é a lição que nós temos dessa manhã do Evangelho, que se encontra no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma lição muito consoladora. Esse trechinho, provavelmente quando Jesus pronunciou as palavras que nós vamos ler daqui um pouco, provavelmente ele pronunciou depois do Sermão da Montanha. De acordo com a leitura que a gente pode fazer do Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que vem na sequência das bem-aventuranças. E lá há grandes ensinamentos. É o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que convém que todos leiam na íntegra, porque lá há uma mensagem muito consoladora. Aqui Kardec, no capítulo 25, ele destacou esse pequeno trecho para nos chamar a atenção sobre algo importante para as nossas vidas, que é a necessidade de nos ajudarmos para podermos ser ajudados. Alguém diria assim, mas Deus já não está nos dando todas as condições de vida? Sim. Ele já não nos garante a sobrevivência? Sim. Deus não é onipresente, onipotente, pode fazer tudo pelos seus filhos? Sim. Mas por que ele espera algo da nossa parte? Algo da nossa ação? Justamente porque é nesse processo em que nós nos ajudamos que nós vamos aprendendo e vamos desenvolvendo a nossa inteligência e vamos ampliando a nossa capacidade. É aí que nós vamos nos aprimorando, é assim que nós evoluímos. À medida que passamos a não depender mais apenas daquilo que vem a exterior, mas aprendendo a usar com sabedoria todos esses recursos da vida. Daí a necessidade de nos ajudarmos. Então Jesus, quando ele pronunciou essas palavras, havia um grande número de pessoas em volta dele, ouvindo essas lições. E assim Jesus disse então, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Essa passagem, muitas vezes, ela é interpretada de modo equivocado, de modo errôneo. As pessoas pensam, porque Jesus disse, basta pedir a Deus e Ele nos dará, nós podemos pedir tudo e Deus vai nos dar tudo o que nós quisermos. Mas observe que quando Jesus fala o exemplo para mostrar que um pai não nega nada ao seu filho, o que Deus não nega quando nós pedimos é aquilo que é necessário. Porque veja, a lição é muito clara. Qual o filho que pedindo ao pai pão, peixe, ou seja, alimento, algo fundamental, algo que é necessário. É isso que Jesus quis dizer. Quando nós pedimos a Deus aquilo que efetivamente é necessário à nossa vida, Ele nos dará. Ele nos dará aquilo que é necessário, aquilo que nós realmente precisamos. Eu quero trocar de carro. Meu carro ainda está bom, me serve muito bem. Eu peço a Deus, Deus, eu queria muito trocar de carro. Ele vai me dar isso? Não. Mas ainda assim eu posso trocar de carro, por quê? Eu posso mobilizar a minha inteligência para, através dos recursos que eu conseguir economizar, otimizar, melhor usar aquilo que eu disponho, alcançar aquilo que é o objetivo. Então, nós precisamos aprender que quando nós pedimos algo a Deus, temos que pedir aquilo que realmente é importante para a nossa vida. Só a vida material? Não. Em especial, a vida espiritual. Aquilo que realmente é importante para a nossa evolução espiritual. Por isso que quando nós pedimos a Deus que Ele nos dê coragem, que Ele nos dê força para vencer obstáculos, que Ele nos dê condições de aprendermos mais sobre as leis divinas, para que a gente possa viver em harmonia com a criação, com o todo, isso nos vem, isso chega até nós. Então, essas colocações de Jesus, elas nos falam de algo muito mais profundo do que nós podemos pedir a Deus. E não ilusoriamente, como muitos pensam, que qualquer coisa material que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará. Mas essa lição do Evangelho, ela pode ser aprofundada, ela pode ser também pensada, de que a cada situação em que Deus providenciará algo para nós, tem uma ação anterior nossa. Porque veja, pedir e dar-se-vos-á. Antes de ser dado algo a nós, nós precisamos pedir. É uma ação nossa. Buscar e achareis. Antes de encontrar algo, nós temos que buscar. É uma ação nossa. Batei e abrir-se-vos-á. Antes da porta abrir, nós temos que praticar uma ação. Temos que bater. Então Jesus deixou claro que há algo para que nós possamos alcançar daquilo que nós pretendemos de Deus, há algo que nós temos que fazer antes. Essa interpretação que nós temos, ela é muito claramente desenvolvida por Allan Kardec nesse capítulo 25, no qual ele nos fala disso, de que o homem, ele está aqui no mundo para desbravá-lo, para vencer impedimentos, para vencer dificuldades, para encontrar soluções para os seus desafios nesse mundo. E é nesse processo que nós evoluímos. É aqui que nós desenvolvemos a nossa inteligência. É aqui que nós desenvolvemos a nossa sensibilidade. Porque é nesse convívio diário que nós temos uns com os outros, que vamos conhecendo as dores uns dos outros, é aqui que nós vamos aprendendo a desenvolver o nosso sentimento. É aqui que, depois de muitas vezes sermos aquela pessoa difícil, intransigente, turrona, sabichona, que sempre se impõe sobre os demais, nós vamos percebendo que não é a melhor forma de nos relacionarmos uns com os outros. É aqui no mundo material que muitas vezes a gente amaldiçoa pelas dificuldades, mas é aqui que nós nos tornamos gente de verdade. Se todas as condições fossem ideais, nós não nos desenvolveríamos, nós ficaríamos atrofiados, nós paralisaríamos a nossa evolução. Nós só somos o que somos hoje, com tudo de bom que a humanidade tem, porque nós vencemos as etapas anteriores, os desafios que vinham anteriores. É por isso que nós temos hoje alguma qualidade como seres na criação. Nós somos seres de, por exemplo, sermos capazes, estamos falando eu, tá? Estou falando aqueles que já desenvolveram essa habilidade, de criar grandes obras de arte que tenha condição de sensibilizar outras pessoas. E há pessoas que se tornaram suficientemente sensíveis para apreciarem essas criações artísticas. Como surgiu isso se a nossa origem foi tão primitiva? Éramos seres tão embrutecidos, tão limitados lá no início da humanidade. Foi a evolução que a humanidade apresentou, ou que alguns indivíduos apresentaram. Ou nós poderíamos ir para o campo da ciência. Como é possível pessoas descobrirem coisas tão incríveis que existem na natureza ou no nosso corpo, que faz parte da natureza? Como alguém conseguiu chegar nesse conhecimento? Porque desenvolveu a sua inteligência também em todo esse longo processo da evolução. Então as dificuldades, os impedimentos que nós temos aqui no mundo, eles são necessários ao nosso aprendizado. Por isso que não podemos amaldiçoá-los, por isso que nós não podemos dizer, há algo errado em nossas vidas. Não, está tudo numa ordem muito certa. Mas aí alguém me pergunta, e de onde vem o sofrimento? De onde vem as dificuldades? De onde vem essa dor que eu carrego dentro de mim, que ela é tão difícil de superar? Ela faz parte desse processo, infelizmente. Ou felizmente. Ela faz parte de uma necessidade de crescimento que nós vamos ter a partir dessa dor. Nós, infelizmente, no mundo ocidental, nós recebemos uma herança cultural muito equivocada, muito mal interpretada, em que o sofrimento foi nos ensinado como um castigo, uma punição, uma vingança, resultado de uma disputa entre Deus e o seu antagonista. Nós recebemos um ensinamento que por muito tempo disseram que os problemas vinham até nós porque nós éramos portadores de um pecado original, de uma origem que veio de um casal remoto. Não nos ensinaram corretamente que, na verdade, nós somos herdeiros de tudo aquilo que nós hoje usufruímos em nossa vida. Que nós recebemos como experiência dores que têm uma relação profunda com o nosso ser. E elas não vieram para nos vencer. Nenhuma dor que nós experimentamos veio para nos derrubar. Não. Elas vieram para despertar forças mais poderosas que nós trazemos dentro de nós. E há inúmeras histórias no mundo de pessoas que venceram o seu sofrimento, venceram a sua dor. Por quê? Não se entregaram a pensamentos pessimistas, a pensamentos de derrotismo, pessoas que não se entregaram a pensamentos de acreditar-se vencido. Pelo contrário, foram pessoas que descobriram que eram capazes sim de vencer aquela grande dor. E como que elas fizeram para vencer? Certamente elas bateram a alguma porta. Certamente elas pediram esse auxílio. Certamente elas fizeram algo para que isso viesse até elas. E hoje, se nós estamos aqui experimentando ainda, no íntimo, dores, sofrimentos, dificuldades, é porque nós estamos nesse momento, num momento de descobrir uma grande ajuda para a superação. E se estamos aqui hoje nesta reunião, nós certamente podemos receber muito, porque nós já estamos sendo ajudados, já estamos sendo amparados. Toda aquela carga de vibrações, de pensamentos negativos que são capazes de nos vencer, já estão aqui sendo dissipadas, já estão aqui em nós curando as nossas feridas. Por isso que nós não podemos nos acreditar nunca vencidos. Por isso que nós não podemos nunca nos acreditar derrotados. E nós vamos percebendo que vencer as nossas dores, as nossas lutas, depende fundamentalmente do que nós acreditamos, do que nós achamos que é o certo, daquilo que nós carregamos como ideia dentro de nós, ou seja, das nossas crenças. Se eu me acredito infeliz e destinado ao sofrimento, eu sou essa pessoa já, porque é o que eu estou acreditando. Agora, se eu me acredito como alguém que estou para vencer esse sofrimento, e encontrarei as forças para vencê-lo, e eu encontrarei esse ajudo que virá do mais alto, eu já estou me predispondo a vencer essas dificuldades. De uma certa forma, de um modo muito resumido, é uma escolha nossa. Vencer o problema, a dificuldade ou não. Muitas vezes nós somos despertados pela dor para perceber determinadas características que nós temos que precisamos mudar em nós. Muitas vezes a dor ela vai corrigir em nós nossos comportamentos muito antigos, que remontam a outras vidas. E aí a gente fala, mas não, né, Santenor, eu sou muito boa. Eu sou uma pessoa muito bacana com todo mundo, eu ajudei todo mundo o meu tempo todo da vida agora, e eu só tenho recebido ingratidão. Por que que a prova vem no momento em que nós nos achamos melhores? É porque é nesse momento que nós estamos preparados para vencê-la. lá naquele passado remoto, quando nós desencadeamos aquela causa que gerou a dor que hoje nós sentimos, nós não tínhamos sensibilidade para entender as consequências daquela dor. Por isso que tem pessoas que são punidas fisicamente, corporalmente, pelos erros, e elas não aprendem. Vocês já perceberam isso? Tem pessoas que elas podem levar chibatadas, elas voltam a delinquir. Por quê? Ele não desenvolveu inteligência ainda para perceber a relação entre o que fez e o que desencadeou na vida dele. Ele não desenvolveu sensibilidade para perceber que a dor que ele causou no outro, ele também pode sentir. Ele não percebeu isso. Por isso que inúmeros espíritos primeiro passam por experiências em que eles se desenvolvem para depois receberem determinadas provações. Por isso que se diz que se você hoje está passando por uma prova, você está em condições de vencê-la. Se está passando por uma expiação hoje, está em condição de vencê-la. Porque não foi de ontem que desencadeamos as consequências para o hoje. Remontam a muitas vidas. De lá até aqui, nós aprendemos muitas coisas. Todo esse bem que nós possamos ter praticado nessa vida e que nos dá a ilusão de que nós já somos totalmente bons, ele representou uma grande oportunidade que nós tivemos de desencadear a lei de ação e reação no seu aspecto positivo em nosso favor. Nós hoje passamos por dores muito menores do que poderíamos passar se não fosse esse bem que nós fizemos nessa vida, se não fosse esse equilíbrio que nós já tivemos nessa vida. Então o fato de nós hoje termos uma existência que aparentemente denota que nós somos seres um pouco melhores, é, na verdade, um momento da nossa existência e que estamos sendo ali, estamos tendo oportunidade de fazer o melhor de nossa parte para obtermos ajuda, para vencer essas provas que dependem das nossas reações lá do passado, daquilo que nós fizemos em outras vidas. E aí alguém vai dizer, mas o que me importa hoje eu resgatar algo que eu não sei o que eu fiz no passado? A gente não sabe a circunstância. Mas aquilo que nós somos no íntimo, nós sabemos muito bem. Eu não sei que eu era uma pessoa muitas vezes tirana, mas lá no íntimo, eu sei que eu carrego ainda algo desse sentimento. E toda vez que eu me defrontar com alguém que é tirano comigo, eu sou capaz de identificar que eu tenho algo em comum com aquela pessoa. Por isso que se diz comumente de que, normalmente, aquilo que nós criticamos como defeito no outro é porque nós trazemos. É por essa ligação que nós temos uns com os outros. Nós nos identificamos pelas imperfeições que nós carregamos, porque, de certa forma, nós precisamos dessas pessoas para nos mostrar quem, de fato, nós somos ainda. Para nos mostrar o que nós precisamos mudar ainda em nós. E nós vamos, nessa experiência hoje dolorosa, de dificuldades, de dor, nós vamos poder encontrar muito auxílio. Nós vamos poder encontrar a ajuda que o Evangelho está nos falando. Mas primeiro nós temos que fazer algo por nós mesmos. Precisamos, por exemplo, parar de lamentar a nossa vida. Porque se nós temos muitas dores, nós também temos muitas bênçãos e muito auxílio. Se nós temos, por exemplo, uma doença hoje incurável, nós já tivemos muitos anos precedentes. E nós temos a consolação de saber que teremos no futuro a continuidade da nossa existência. Porque o que morre é o corpo. O espírito, aquilo que nós somos, o nosso ser, ele continua existindo. Se hoje a gente atravessa dificuldades materiais e a gente tem só o alimento, por exemplo, para nos garantir a sobrevivência, nós podemos nos sentir felizes, porque o que nós precisamos efetivamente para sermos felizes no mundo é só o necessário para manter a nossa vida. Todas as outras supostas proteções que a gente imagina são todas ilusórias. Todas as outras coisas materiais que a gente lamenta quando perde são todas situações ilusórias, porque absolutamente nada que é material pode de fato nos garantir. Está aí a história de inúmeros que tinham grandes fortunas e perderam tudo. Ficaram entregues a eles mesmos, apenas aquilo que eles eram capazes de produzir por si mesmos. Está aí a história de pessoas que tinham grandes empregos, uma grande remuneração e perdem, e não conseguem mais manter aquilo. Não existe segurança de fato do ponto de vista material. Não existe. um grande empresário, um dos homens mais ricos do mundo, que trouxe grandes avanços aí na tecnologia, ele desencarnou com uma doença em que toda a fortuna dele não pôde impedir isso. E é assim a história de inúmeras pessoas. As únicas garantias que nós temos realmente é aquilo que nós podemos levar dentro de nós, que são o quê? As nossas qualidades, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa ética, o afeto que nós criamos com as pessoas. Isso é garantido. E isso nós temos demonstrações, e sim, indiscutíveis, né? De que isso permanece ao longo de muitas vidas. Quantos de nós não encontramos, em meio a tanta tribulação, pessoas tão amorosas e tão generosas que fazem parte da nossa vida? Pessoas que nos ajudaram por tanto tempo, que nos apoiaram, nos conduziram, nos amaram, nos alimentaram, não só materialmente, mas emocionalmente, por tanto tempo. Esses são esses vínculos profundos que nós trazemos de outras vidas. Espíritos amorosos que decidem reencarnar junto com a gente para estar ali caminhando. E muitos deles nem precisavam passar pelas provas que estão passando, mas aceitam passar porque nos amam e estão ali do nosso lado. Esse é o auxílio que nós recebemos. Esse é o que é o mais importante realmente. Porque é isso que persiste após esse mundo de transição, que é o mundo material. É o que vai subsistir depois nas outras vidas. É esse vínculo que nós temos quando encontramos alguém que diz respeito a nós e nós percebemos. Eu conheço essa pessoa. Eu tenho muita simpatia por essa pessoa. E dali se desenvolve uma profunda amizade, um sentimento de amor verdadeiro entre esses dois seres. É isso que nós carregamos. É esse o grande objetivo que nós estamos aqui no mundo. De nos ligarmos afetuosamente uns aos outros. As dificuldades, os problemas, os auxílios, os problemas e os impedimentos, nós iremos ao longo da vida encontrando auxílio para a superação. Basta observar que muitos dos sofrimentos de hoje não são os mesmos de outra época da vida. São outros problemas, outras lutas, outras dificuldades. Aquilo que nos atormentava 30 anos atrás, hoje nós rimos. Passou, está superado, já foi. Por isso que no momento de uma dor nós devemos refletir dessa forma. Isso também vai passar, como tudo já passou na vida. O que importa sou eu estar aqui forte, firme, vencendo dia a dia as dificuldades. Porque assim como uma vida pode ter uma reviravolta em que se perde tudo, também a nossa vida ela tem reviravoltas em que todos os problemas parecem que se resolvem de uma vez. E foi o quê? Mágica que provocou isso? Foi algo extraordinário? Foi porque Deus teve dó da gente e mudou o nosso destino? Não. É porque era realmente o terno daquele processo de aprendizado nosso. Porque é isso que significa quando terminam os nossos sofrimentos. Quando nós não fugimos deles, é claro, né? Quando a gente foge do problema, ele volta no futuro. Mas quando a gente, trabalhando, lutando, se esforçando, mesmo chorando, mesmo com muita dor, e a gente vê que o problema passou, significa que terminou a experiência. Talvez ela terminou temporariamente, para nos dar uma trégua, para refletirmos. Talvez ela volte depois, mas ela terminou naquele momento. Isso mostra que nós somos auxiliados permanentemente. No momento que a gente poderia fraquejar, muitas vezes as situações mudam para que a gente possa ganhar nova força, para que a gente possa se manter firme. Por isso que a gente não pode desacreditar nunca do nosso destino e da nossa vida. Temos que ter essa confiança de que aquilo que for necessário, aquilo que é fundamental e nós pedirmos a Deus, Ele irá suprir diariamente enquanto nós precisarmos. Agora, a única forma realmente de nós nos libertarmos do sofrimento é aprender aquilo que ele tem a nos ensinar. É realmente a gente entender o que aquela dor traz para o nosso autoconhecimento. O que aquilo está falando sobre mim? O que aquela dor está dizendo sobre quem eu sou? Como eu sou? Como eu tenho me relacionado com as outras pessoas? Porque, no fundo, a dor é uma grande mestra para o homem. E para a mulher também. É uma grande oportunidade de ensiná-los, de alertá-los, de ajudá-los a se modificar, de se transformar. É uma grande oportunidade de reflexão. É pensarmos o que realmente é importante. Tem pessoas que, por exemplo, só dão valor à família quando sentem a perda de um ente muito querido. Outros só valorizam realmente a saúde como oportunidade de prática do bem quando perdem essa saúde. Então a dor, ela pode ser encarada como uma grande mestra que venha nos ensinar algo. Mas ela é uma mestra que será substituída se nós aprendermos rapidamente essa lição. Se nós pararmos de nos revoltar, se pararmos de amaldiçoar as situações, se pararmos de procurar culpados. Porque normalmente quando nós passamos por experiências negativas, nós queremos culpar alguém. É por causa dessa pessoa que isso está me acontecendo. Ela pode ter sido, sim, o agente que desencadeou aquilo. Mas a causa primeira somos nós. Porque há pessoas também que tentam nos prejudicar e nunca conseguem. Porque aquilo que não pode acontecer conosco, não irá acontecer. Podem milhares de pessoas tramarem contra nós. Se não é parte do nosso destino essa experiência, não, vai ser tudo perdido, é tudo tentativa em vão dessas pessoas. Porque nós somos muito protegidos também. E nós só passamos por experiências que estamos em condições de vencer. Mas para isso nós temos que procurar ajuda para vencê-las. Porque muitas vezes as dificuldades elas vêm para mudar aquele orgulho que nós temos em nós. Então nós temos que pedir ajuda. Temos que fazer isso que o Evangelho falou. Temos que buscar para poder encontrar. Estamos em sofrimento emocional, estamos passando por dificuldade, vamos buscar o auxílio necessário. Seja do profissional, do terapeuta, seja o auxílio espiritual, vamos conversar com pessoas que possam nos orientar, nos ajudar, mas nós temos que buscar esse auxílio. Quando nós percebemos que algo está errado em nossas vidas, nós não estamos administrando bem, temos que buscar esse auxílio, temos que pedir essa ajuda. E muitas vezes o que nos é indicado é algo muito simples que nós precisamos começar a fazer. É mudança de atitude, mudança de pensamento. Às vezes é algo mais complexo, mas se a gente não buscar esse auxílio, a gente não vai encontrar. Essa é a nossa lição do Evangelho para essa manhã, então. Pedindo a Jesus que nos ajude a compreendê-la, a entendermos todas essas lições e que o Mestre nos abençoe e nos ampare sempre, entendeu? Muito obrigado a todos.